Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Ana Regina Rego, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí e presidenta da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas do Campo da Comunicação, e estou aqui para lhes falar sobre a pandemia da desinformação. A Unesco, em parceria com o Centro Internacional para o Jornalismo, publicou recentemente uma pesquisa que teve como foco principal a identificação dos fluxos de desinformação que circulam pelas redes sociais e que tem caracterizado o termo desinfopandemia. O estudo é assinado pelas pesquisadoras Júlia Possetti e Kalina Boncheva, e tem como título Desinfopandemia, decifrando a desinformação no contexto da Covid-19. E logo no início deixa claro que o conceito de desinformação ali adotado se refere a conteúdos falsos, imprecisos ou manipulados, com impactos potencialmente negativos e que podem acarretar em consequências fatais durante a pandemia. As autoras enfatizam que as motivações para a prática de produção de narrativas desinformacionais possuem naturezas diversas. Podem ter como ponto motivador de criação o lucro a partir da circulação e venda das informações potencializadas pelos impulsionamentos das redes sociais, podem possuir cunho ideológico e servir para marcar vantagem política pontual, podem servir para minar a confiança em determinada política de saúde, colocar a culpa pelos erros na condução do processo de prevenção em outros personagens públicos e instituições, polarizar a opinião da sociedade e, principalmente, minar as respostas coletivas à pandemia vigente. As pesquisadoras elencam os temas-chave de maior repercussão, tais como a origem do coronavírus, estatísticas falsas e enganosas, impactos econômicos, narrativas para descredibilizar o jornalismo, ciência, tais como sintoma, diagnóstico, medicamentos milagrosos e tratamento da Covid, impactos na sociedade e no meio ambiente, politização negativa, conteúdo direcionado a ganhos financeiros fraudulentos e conteúdos emanados de celebridades desinformadas. Na segunda parte da pesquisa, são apontados os 10 métodos principais de combate à desinfopandemia, distribuído em 4 grandes categorias. Na primeira categoria, encontra-se a identificação da desinformação através de monitoramento e checagem dos fatos e elaboração de contranarrativas. Na segunda, localizamos os produtores e distribuidores de narrativas proativas com respostas políticas e campanhas nacionais e internacionais de combate à desinfopandemia. Na terceira, produção e distribuição responsáveis de narrativas com uso racional do processo econômico e dos algoritmos de forma consciente. E, por último, o suporte ao público-alvo da desinformação com respostas éticas, educação responsável e empoderamento consciente. Fique atento e não repasse desinformação. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.